E agora. A emoção tomar forma. Ondas sonoras de pura vibração vão invadir os seus ouvidos, tomando conta da sua mente e do seu corpo, explodindo em um êxtase de prazer e alegria. Prazer e alegria. Isso tudo tem uma só explicação. É o melhor e mais completo show do planeta que chegou. Com vocês. O show do gigante. Crocodilo Prime. Com o comando dos brothers Gordo e Dinho Pressão. Pressão. E aí? Agora, aqui pra você, em mais um show pressão. Bonilá! Joga a mãozinha pra cima. Joga a mão! Joga a mãozinha pra cima, agora chama o animal que ele vai te pegar. Se prepara, o animal tá furioso, o momento é... Furioso! Joga a mãozinha pra cima, agora chama o animal que ele vai te pegar. Se prepara, o animal tá furioso, o momento é agora. Vai, show, começar! O Gordo e o Dinho que comandam na parada, aqui é bagulho doido, então começa. Toma! É o Gordo e o Dinho, referência na parada, aqui é bagulho doido, então começa a dentada. Dentada. Joga a mão e dá-lhe a dentada. Toma pra cima, toma! Sandu, dá uma vaia no rimo bem alto aí. Quem é do Pai Sandu, dá uma vaia no rimo bem alto aí. E quem é do rimo, dá uma vaia no Pai Sandu bem alto. Joga a mão pra cima, quem tá solteiro, quem tá feliz. Cadê o grito das solteiras aí? O grito das virgens, o grito das sinceras também. Quem tem amigo corno, dá um grito. Quem tem amigo viado faz barulho. Então bora e doida. Toma, quero ouvir a galera. Coisas da vida. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. O show referência tá no ar. Maquiado, boladinho, bota na pressão, boninho, assim, vai, bora. Brincadeira com a minha cara. Agora. Idiota. Idiota. Como chifre pra caralho, quer sentar na minha pirão. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, joga a mão pra cima. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito aí. Eu vou do rei, vocês vão do rol. Ei! Ei, acelera! Bora! Tchau. E vai acelerando, Caribe Show! Bota na pressão, Boninho, vai! Toma, caqueado, DJ Gordo detonando na pressão! namora. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. Dá tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora. Joga a mão pra cima e dá tchau, dá tchau, dá tchau. Agora! Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando, só caçando, só caçando, só caçando, só caçando. Toma, mais uma, agora! Vesti tudo por você, mas você não me deu valor. Como se fosse nada. Quando olhei no celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Com fome, sem cheirão de lágrimas. E agora, Karine? E agora, quanto tempo sem sair? Porque te entreguei a minha vida e você só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Quem bebe o que morri da sua cara e vou ver. Vou baixar o som. Você chorar, me pedir. Pode chorar. Então toma. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração é ela. Namora não dá, então toma. A maior referência em pressão está no ar. Gordidinho Pressão. É bagulho doido. Bagulho doido, doido, doido. É bandido pra caralho, as novinha não resiste. É bandido pra caralho, as novinha toma, toma, vai. É moleque doido. Doido aqui no croco, vai. É moleque doido. E doido aqui no croco, vai. Bora os fãs da fita. Ai, ai, ai, ui. Mano caquinhado. Bora, mentira. Mano caquinhado. Vai. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Já começou muito bem, moleque. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Quero ver, quero ver, quero ver. Olha o que a galera fala. Foda, pele é foda, pele é foda, pele é foda, pele é foda, pele é foda, pele é foda, pele é foda. Bota, bota, bota, bota, bota. É muito caquinhado, mano. Vem, DJ, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser. Eu fico de quatro, faço a posição, tu come mexe na XRE. Bota, bota, bota, bota, na chota. Bota, bota, bota, na emoção. Bota, bota, bota. E a minha produção também é guia. Apaga, acende, mostrando como é a parada. Acende, apaga, acende, apaga, acende. Segura o Dinho que hoje ele tá inspirado. Pra cima. Grito das mulheres sinceras aí! Cadê o grito das virgens? Só quem tem amigo corno aí, joga a mãozinha pra cima. Quem tem amigo viado, joga a mãozinha pra cima. Quem vai pro aniversário do Dinho sexta-feira, dia 8? O aniversário do DJ de maior pressão. O aniversário do Maninho. Todo mundo convidado. Um monte de show sexta-feira, dia 8. Quem vai, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Bate na palma, bate na palma. 3, 2, 1. E aqui no animal é assim, ó. energia. Viu? Bora registrar esse momento. Hoje é sexta-feira, dia de Halloween. E quem é que vai pro Point Show hoje? Joga a mãozinha pra cima aí, ó. Edição especial de Halloween. Ingresso de homem e de mulher, R$1 a noite toda. E vai ser assim, ó. Doente de amor. Só sofre de amor que não conhece o gordudinho. Só sofre de amor que não conhece o gordudinho. Só sofre de amor. E o meu patrão Nilson do chute certo já falou. Que não conhece o gordudinho. Olha o chute certo no telão aí, neném. Explode o bagulho. E agora em parceria com o Nani Deus de Prêmio. Bota no telão aí, neném. A Nani Deus de Prêmio e chute certo. Eles estão na área, segura assim, ó. Toma, toma, toma, toma, toma na pressão. Bora, Maurinho, vai botando batidão, batidão, batidão. Vai, vai. Tu gosta, não gosta, tu gosta, não gosta. Eu tô gostando de uma prostituta. Cara de braba que me na maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela escuta. E manda embora de casa e me manda morar na rua. Daquele jeito. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala e boa. Doida. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar. Só você! Quem é croco? Quem é croco? Vai pro croco. Quem é croco? O Ademar Gonçalves já falou. Dia 7 de dezembro. Tem Lombo Açaí Crocodilo e Belém. O bagulho vai ser doido. Bora pra cima, assim, ó. Um abraço também aqui, meu grande amigo empresário, o Renanzinho, irmão do Breno Refrigeração. Velho, nosso amigo Bruno Pitbull, aqui do lado do animal. Quem é croco? O empresário Vini Braga. Quem é croco? Da barbearia do Vini. Quem é croco? Ele, nosso amigo. Quem é o Vini curtindo o show referência aqui. Obrigado, Vini. Eu tô com o gordo e o Dinho e as novinhas me adoram. Eu tô com o gordo e o Dinho e as novinhas me adoram. E aí, parceiro Dinho? O fiel do meio dos fãs da vida. O caçador Hugo, um abraço pra você, caçador. Toda a retaguarda aqui do Animal, obrigado pela presença. Um abraço do Dinho Pressão. Dinho Pressão. E vai descendo, vai. Eu tô com o gordo e o Dinho e as novinhas me adoram. Eu tô com o gordo e o Dinho e as novinhas me adoram. Tô pequenado do gigado. Meu amigo Júlio do Banco do Brasil. E aí, Júlio? China. Simbora. A nossa amiga Carlinha, a lourinha GDK da área. A parada é putaria. E aí, Luan, bora Luan. Segura, segura. Eu te pego de frente, eu te pego de frente, eu te pego. Bora, professor Jonathan. Dança, bora virar, bora virar. Virou mais uma. Os amigos que brota de PT. Se não tiver de glock, ela nem olha pra você. E tá rolando o Halloween do Davizão aqui no camarote da esquerda. Fora da visão, o nosso amigo Dilma nota sem você, o Luquinha. O advogado J de Santa Isabel. É a família nota sem invadindo o Caribe. Aniversário da Débora Rodrigues, parabéns, Débora. O Maruziel Maia. O olho todo, a galera sai, bora gato. Pode balançar, pode balançar, pode balançar. Pode balançar, vai, vai. E também o pega, pega. A onda agora é. A onda agora é. E aí, comandante Freitas, um abraço pra você, você é sua primeira dama, aqui no Animal. Oi, Brasilão, nada sem que Benevides, já tá na área. Leonardo Oliveira, você, amigo 15, o gerente Alves também tá na área. Bora, Bandalinha, o Playboy, bora, Playboy. A onda agora é. Fala, gordo do bloqueiro! Bora pra cima! Ritmo usado, Loratio, pra toque. Sempre baixado, bola, um pente certo que ele indica. Essa noite vai. Essa aqui é a música do Fiel. Ele mesmo. E aí, Netinho GDK? Ele é só a primeira dama. Bora, Netinho, que o bagulho tá doido. Só soca, Tiana, você tá dando a vinha. Só soca, Tiana, você tá dando a vinha. Só soca, Tiana. E o nosso amigo empresário, Iago? Ele é sua esposa. Fica de lado, toma de pão. Bota a boutique Bela Dama no telão aí, nenê. Toma de pão. Olha a boutique Bela Dama no telão. O mais novo patrocinador do Gordinho. É a boutique Bela Dama de Coraci, tá no telão. Bora, Iago, você é a primeira dama aqui, ó. Bora, mais uma chegando a Simoninho. Vai virar mais uma na batida. Sim, um, dois, três, toma! Uhul! É emoção e agitação com os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Leozinho, Bruninho. Agora vai pegar. Os caras que comandam a barbearia dos brothers. Um abraço especial pra vocês aqui no Gordo de. E aí, Leozinho? Manda abraço pro Elias também. Rapaziada, a barbearia dos brothers. Parceria fechada com o animal. Bota logo no telão, hein, neném? A barbearia dos brothers. E hoje nos fazendo a visita, amigo Leão. Amigo Leozinho. Ele e toda a sua galera. Obrigado, Leozinho, e você, meu amigo Daniel Cardoso. E a rapaziada, a galera também da banda Batidão do Melody. Um abraço do Dinho Bressan. Dinho. E aí, Bruninho da TF. Você é essa primeira dama. Equipe TF também tá comigo, Bruninho. Esse é o Bruninho considerado. Fernandinho da Uber. O Filipinho, o Filé. E também nosso amigo Lourinho do Matador, o Elio Urso da Hyundai. E aí, bola faz gostoso, você tá no animal. Bora pra cima, maninho, que é o Caribe Show. E ela me chamou e falou que gostou, quer mais de novo. E agora? Eu falei, calma, amor, espera, por favor. E doida, e doida. Bola lá, chefão. E nosso amigo Patrick tá no berço hoje. E o Hulk Magrelo tá ao lado. Che Rocha, moleque, parabéns pra você. As batidas que você gosta. Professor, de ontem a você, dia 8 é aniversário dele. E ele estará comemorando junto com o Tênis GDU, Cebola, toda gado do Grogo. Alô, Paulinho, e você? Os shakes estão aqui, ó. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil... Bora que tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau. E aí, poro, se liga no som. E toma. E olha a galera do McDonald's, tá comigo aqui curtindo. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Do animal. Olha, Jefferson Tormento. Roquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada. E essa bombona de prata, segura essa mão. Passa mal. E vem do sol, vem. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. Da novinha lisa. Olha, Thiago da Selva. O cruco, é comentar. E aí? E olha o gordo, olha o gordo. O nosso amigo Genetão também. Lá do Republique. Ele tá na área. Um abraço pra você, Genetão. Olha o crocodilo aí, olha, olha. Olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Olha a boquinha do animal. Boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada. E meu parceiro Helder dos Mal Falados. E as novinhas passam mal. E essa primeira deu uma Débora. Essa boquinha do animal, boquinha do animal. Boquinha do animal, da boquinha do animal. Da boquinha do animal. Toma, vai dançando, vai dançando. Quero ver como é que é. Feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho. E nosso amigo Alisson. O Alisson Costa, o Renan Correia. Elas... O Matheus Avelar e a família JK do Barreiro. O Reinaldo da Uber tá comigo. Bora, passarinho da família Pressão. E aí, meu parceiro Jamaica Red Live. Segura, segura aí, ó. João 100% amizade. Ele também já tá aqui, ó. Minha amiga Jessiquinha já falou. Tô fechada com o som de um novo alô, bora Jessiquinha. Esse mês tá sorrindo, vem por cima, contraindo. Esse mês tá sorrindo. Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Tá rolando o baile, mas um 99 eu pago. Piloto vai descendo a nossa esquente no carro. Segura o batidão, vai. E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar a dona braba e seu candidato também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Safada, só tá me dando mole porque eu tô de roupada. Se eu passo de onda, ela joga na minha porta. Só na mãe, só na mãe. Tava lembrando de você em cima de mim. E nosso amigo Lourinho da família Pitch da Cabanagem. Ele é a Natália Yasmin. O Tatu, diretamente de Goiânia. Junto com meu grande amigo Alanzinho, empresário da Pupunha. Rafael Trindade. E aí, Lourinho? Segura aí, ó! Pressão no Pará, o show tá no ar. Ai, ai, ai, amor, é o show referência, com Gordinho Pressão. Se como explicar a ti, tão deste meu sentimento. E é sempre nome da marca do momento. Bota a Miúza e diz no telão aí, nenê. Para meu patrão, Kine Maleste. E a dona Josi Antunes. E tá chegando os bonés da Muse, diz que vai dar o que falar. Sentimento. Segura no telão a marca do momento. Ai, ai, ai, eita, que o Juan Patrick gostou dessa. Eu quero provar o mel dos teus ricos beijos. Eu não te digo mentira. Eu quero conhecer e saber de um pouco. Agora eu quero é te ver. Estás em minha mente. Eu te quero. Seu filho Almeida. Trocou meu nome quando a gente fez amor. no peito. Gabi Botelho, Douglas BH, obrigado pela moral. Não entendi, te... Bora, Bruninho! Aceitar. Ele é só a primeira dama. Nos tentou. Daniel Cardoso. Que... E aí, Mega Leozinho? Sofri, senti... Nunca mais, né? Oh, não vou chorar. E aí, mulher? E aí, mulher? Nós dois, não vou desistir. Você é meu. E você? Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. E o nosso amigo Rodrigo do Krogo. É, meu amigo Cicinho Bobinho. É, nunca mais vai lembrar. Leonardo Oliveira, o gerente Elvin. Meu amor, meu amigo é Kid do Krogo. Tá toda a minha rapaziada aí na retaguarda. É, Sibeli Silva que tá aí. Viviane Batidão. Sibeli. Mulher, não parar. Sibeli, diga sabe. Bora, Sibeli, um abraço pra você. Ela tá no som que ela dá valor. É crocodilo. O meu amigo lá, o Brasão. Não entendi. O Gabriel Douglas, o Ramon. O Vitinho do, da União do Tapanã. Tá todo mundo frente a frente com o bagulho do. Sofri, senti essa dor. E aí? Mas não vou chorar. Célio Dantas, o Dudu. Do Riacho, que é que é doido? Você é meu. Olha aqui, achou a chave de um carro. Você é meu. Traga aqui que tem recompensa. Não. Se liga no som que o bagulho tá firme. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Toma pressão, vai. Toma batidão, toma, toma batidão. Bora de dedinho, vai botando a galera pra dançar. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra você. Ela quer dar pra batida, ela quer o Dilon. Ela quer dar pra batida, da família nota 100. Ela quer dar pra batida. E o meu parceiro Weberti. Ela quer dar pra batida. Ele e sua diaba já chegaram em Belém. Ela quer dar pra batida. E sábado vou invadir. Ela quer o Dilon. Prepara que o bagulho vai ser doido. Sábado eu vou invadir Murinho. E no domingo, ele vai invadir o Vila Aurora. A única cidade que tem festa é o Murinho, moleque. Vou fazer a festa lá em Murinho. O nosso amigo Passarinho da família Pressão. Mais valioso que eu. E aí, Passarinho? Pressão. Essa tropa é o seu conceito. O nosso amigo Alan também lá da R.A. Boutique. Um abraço pra você, Alan. E a marca do King Gold no telão, Nenê. E hoje, sexta-feira, vamos estar numa super live aí da R.A. Boutique. Muitas promoções hoje e a Boutique Lounge. Ela quer. Bora pra cima, Alan! Ela quer dar pra batida. Segura! Ela quer dar pra batida. Mas ela quer o seu envolvimento. Acorda, acorda! Ela quer o seu. O negócio é ao vivo! Se você tá jogada, né? É doida! Então vou ter que levar. Se liga aí, ó! Então vou ter... R.A. Boutique, a marca Duke Golden no telão! E o meu parceiro Alan já falou. Na sexta-feira é na Lounge. E no sábado em Coraci. R.A. Boutique com muita promoção. E hoje, sexta, vamos tá lá, vamos tá lá. E o Gordo e o Didi vão detonar ao vivo. Novinha te adora. Quando tu andava de bike, elas não queriam, não. Agora que tu tem uma pop, ela senta, te abraça e empina o rabetão. Empina o rabetão. E aí, meu parceiro playboy da panelinha? Rabetão, rabetão. Ele vai comprar uma pop pra ele porque ele gosta de andar de pop agora. Bora, bonito, que bagulho tá doido. E ele já falou. gordinho tão aqui, o gordinho tão aqui. People in the house, get up and scream and shout, say hey. Novidade nova, Andrade, um abraço também, Guzão. Do Braga, ninguém. Os barulhos da resenha. Esse é o passinho dos crias. Eu já perdi a vitória. Tu lê. Vitória, o show. Todo mundo aí, ó. Sucesso, batidão do Melody. Pergunta tinha uma resposta. Diz comigo. De quando respondi eu e meu bem na mesma hora. Hoje é só oi. Tchau. Essa música aqui, ó. Fica com Deus. É da banda Batidão do Melody. Oh! Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem te ouve. Daniel Cardoso. Desde no começo. Olha o sucesso rolando aqui no Animal. Toma seu beijo. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchou. Lembra a gente no começo. A minha língua tá no volta. Inclusive tá toda a da banda. A banda Batidão do Melody aqui, ó. Hoje vieram curtir o nosso trabalho. E esse sucesso aqui já tá patenteado no Animal. É Crocodilo do Melody. Sucesso! Pergunta tinha uma resposta. De quando respondi ao meu bem, não te falando. Hora, hoje é seu pagal, mano. Oi, meu Deus do céu. Fica com Deus. E de vez em quando, boa noite. Sentimento seu nenhum. Te amo e os nossos danadinhos. Eles estão aqui, ó. A minha língua dando volta no seu beijo. Bota no telão aí, neném. Camarim Estética e Boutique Rafaela Santos no telão. A minha língua toma volta no seu beijo. Volta a ser como era antes. Que eu deixo, que eu deixo. Volta a ser como era antes. Que eu deixo, que eu deixo. Virando, virando. Essa vai especialmente para todas as meninas que gostam de dançar. Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança. Tô gostando de ver, Raidinho! E o nosso amigo de menor, ele também faz parte dos Danadinho e Gui. E aí, parou? Olha o de menor. De lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Dinho vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o gol oh, pode olhar. Oi. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. E no nosso telão, o Juru Nascardi bota no telão aí, Nenê. Inclusive o meu gerente Fabrício tá ali do lado direito, só na manha. Ele que agora tá solteiro, tá carreira solo. É o DJ Dinho e o... E aí, Fabrício? É o DJ Dinho. É o meu gerente do Juru Nascardi. Oi! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Dinho é o piloto, DJ Gordo é o copiloto. DJ Dinho é o piloto, DJ Gordo é o copiloto. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita! Aproveita! Aproveita, é o melhor momento da sua vida. Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Vou dar essa xereca.

soquinho pro céu, agora! Já! São amores, amores que matam. E o meu parceiro Ferrugem já falou: tô de volta no som que eu gosto. Bora, louro, bazuca, como é a parada aqui no animal. Bora, bora, bora, bora de dedinho, vai botando a galera pra dançar, pra dançar, pra dançar. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Toma batidão, toma batidão. Joga a mão pra cima, joga, joga a mão pra cima e vai. Sempre nome da Raíssa Barros. A loja das patroas no telão, neném. Segura a Raíssa Barros aí, ó. E doida, e doida, e doida. E todo bagulho de doida. A Bia Gaia, ela que tá comemorando aniversário. E a Bia Pereira, tá todo mundo no camarote. Joga o anzol, bora Lourinho, bora Marcelo, bora Léo, da Cidade Nova, Jonas do Grilo, rouba este balão, carrega na barra, bora Karina, o bagulho tá doido, não tá, já! Bora Igor Neves, bora Campelo, e aí Nilson do chute certo! Deu as de prêmio, segura no telão. Bora pra cima que o bagulho tá doido. Bora, bora, bora, bora, vai virando. Bora, bora, bora, bora do batidão. Bora, bora, bora, bora do batidão. E aí, como é que é, vai? O maior sucesso em Tecno Melody. Amigo Cadu! E aí, Cadu? Eu não sei qual é do fiel, moleque. Fiquei até nervoso agora, olha. Tá doido, moleque. Fica doido ele. Eita, chegou essa parada aí. Tá coçando teu WhatsApp, tá? Bora, bora! Cadê o dentinho, mano? Deixaram o dentinho igual um frango, mano. E aí, dentinho? Vai! Bora, fiel! O ratinho também de Marituba! Ele tá na área! Do Tapanã. Na festa se divertindo. Bora, minha união do Tapanã. Eu não faço nada. Eles estão em toda. Hey, então chame a polícia pra fazer uma perícia. Essa união tem que tirar o chapéu. É, ela só dá o E a nossa amiga Isadora. Ela que comanda o bronze das rainhas. Bota aí no telão o bronze das rainhas, neném. Ela só dá o... É o bronze das rainhas. Ela só dá o... É a minha amiga Isadora lá de Coraci. Ela só dá o... Um problema pra mim. Quero mais. A emoção a flor da pele. O nosso amigo Denilson. Tem Tecno Melo. O velho André e o piloto. Tá aqui, ó. E doida! E doida! Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. E o nosso amigo Júnior Mecânico, o homem que comanda o Ideia Pressão, é do setor. E aí, Junião? Tá quente, né? Nossa amiga Ingrid Mendes, um abraço pra você, Ingrid, aqui do lado direito, amigo, o nosso amigo Igor Neves também, rapaziada do Chute Certo, um abraço especial do Dinho, vamos dançar! samba vapado, na samba vapado, na samba vapado. E aí, Genetão? Leva um abraço, meu amigo Josi. Lama da Chidele, Lama da Chidele, República. E o nosso amigo empresário Gomes, homem que comanda o Mercadinho Gomes, é o melhor do Tocantins. Tá no telão, segura aí. Quem gosta de fazer fumaça? Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Isso, acende o isqueiro, vai. Acende o flash do celular. Aí, rapaziada, os aniversariantes do camarote. Aê. Sim. Bora registrar esse momento agora. Só quem vai hoje, sexta-feira, pro Bud. Só os usuários. Vai ser assim, vai ser assim, ó. Canta comigo agora. Vocês. No ritmo lentinho. Vem, que vem. Oh, oh, oh, oh, ativa o ciclo 7, cachorro. Yeah. Os quebós se derrete. Hoje eu sou ladrão. Ativa o ciclo 7. A polícia volta. Sou herói. Sou leste. Vai lá, mano. Nego desce o zóio quando eu chego. Zé Povinho é foda. Não nego, eu tô de mal com o mundo. Terça-feira à tarde. Já fumei um ligeiro com os covardes. Só confia. E aí, verde? Ninguém cê me entende. Fala gíria mente. Papagaia prende. Vagabundo assalta branco usando boot Versace. Se viu dar o bote usando caminhão. Caminhão da Lade, presente de Douglas BH, falo de Troia, nem todo que brilha, relíquia nem joia, não. Bora, Douglas, a fita lá, fala aí, João. O bico vem aí, mó cara de ladrão. Como é que é, rapa, caro do caralho? Se eu sair, se eu fumar, passa a bola arrumar. Então, meio confiado, né? É, eu percebi, pensei, ó só, pera, fruta seu. Bagulho de doido, céu. Um canal, em vez de isso e aquilo, quem é, quem tem M pra vender, quero um quilo. Um quilo de queijo, cê conhece quem? Sei lá, então ri, eu sou novo também. Mas irmão, quando ele falou um quilo, eu deixei um milho, a bicha caiu. Mas onde é que já se viu assim? Tá de pioiar. Não vai daqui ali, mó chavão nesse estrange. Jogo luz escuro, bebo de chinelo, negão era polícia, irmão. Bocastão. Hoje eu sou ladrão, artigo 57. As cachorras, mira, os playboys se derretem. Gordo e Dinho Pessão.